Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai. Nessa semana nós tivemos a notícia que os primos Cleiton e Camargo, que são respectivamente primo e irmão de Zezé de Camargo e Luciano, vão voltar a cantar juntos após estarem separados por 8 anos. A dupla já teve sucesso na música sertaneja, principalmente com versões de hits internacionais como Quando um Grande Amor Se Faz, que era um sucesso italiano, na verdade. Atualmente, o Camargo faz dupla com o Marcelinho de Lima e ele ainda tem compromissos, né, com essa dupla, que estão agendados até setembro e vão cumprir todos. Com isso, o retorno da parceria Cleiton e Camargo só vai acontecer a partir de outubro, mas é muito bom que eles estejam de volta. Marcelinho de Lima deverá seguir cantando sozinho e já gravou um DVD solo ao lado de artistas como Eduardo Costa, Gene Geno e o Grupo Tradição. Quem está de volta também é o cantor Marciano. Na próxima semana, o Marciano vai gravar um DVD novo aqui pertinho de São Paulo, na cidade de São Caetano do Sul. Haverá músicas inéditas sim, mas várias parcerias vão lembrar grandes sucessos de João Mineiro e Marciano. Marciano teve um destaque bem legal no último DVD de Victor e Léo, como um dos convidados logo depois da morte do ex-parceiro João Mineiro. Agora ele vai contar com presenças como Bruno Marrone, Guilherme Santiago, César e Paulinho, Rio Negro e Solimões, Dani e Danilo, entre outras, né? Nessa semana, Guilherme do Santiago e o Bruno, parceiro do Marrone, postaram fotos e vídeos dos bastidores dos ensaios, né, e das gravações de extras do DVD de Marciano. O Bruno não escondeu a tietagem dele e citou Marciano como um de seus grandes ídolos. É um grande cantor, sem dúvida, né? E a dupla sertaneja Hugo e Thiago, que apresentam o Festival Sertanejo no SBT, que são nossos amigos e já estiveram aqui no programa algumas vezes, lançaram essa semana o clipe da música Mexe Devagar, Bum! Essa música vai fazer parte do novo CD que os cantores vão lançar em breve, com um repertório bem dançante, viu? A dupla já planeja a gravação de um DVD para o meio do próximo ano, comemorando já 10 anos de carreira. Mas falando no clipe Mexe Devagar, Bum! Tá muito legal, gente. Vale a pena ser assistido. Tá divertido, foi bem feito. Tá aqui nos padrões atuais de balada, bebida e mulheres, mas esse tá muito bom. Hugo e Thiago são protagonistas de uma disputa por mulher na balada. A interpretação deles tá muito legal, muito divertida. Aí, eles são ótimos. Por falar em clipes, você já assistiu o clipe produzido por Carlos Pitt e sua equipe, a CP1 Produções? Acesse lá www.tvcp1.com e assista o clipe do cantor Paulo Júnior. Tem também vários vídeos de shows e entrevistas como de Maria Cecília Rodolfo, Edu Araújo, Marcos Brum, aí uma porção de outras coisas. Assiste lá. Notícias do Carlos Pitt em seu blog www.carlospitt.blogspot.com. Você pode até conferir onde está sendo transmitido o nosso programa. Já são quase 120 rádios, viu? Boa semana para você, beijo e até a próxima. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Beber na pista começa a descer, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No bar, bebida pra beber na pista começa a descer, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ela entra, a mulher ela enfrenta, que a concorrência com ela é forte. Ela chega, ela é do babado, os caras ficam em choque. Ela passa lesana, perfume elegante, com toque de gato é malvada. Ela entra na pista, ela anima a galera e atiça a moçada. Mexe devagar, bum, mexe devagar, bum, mexe devagar, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Mexe devagar, bum, mexe devagar, bum, mexe devagar, bum. Olá pessoal, aqui quem fala é o Hugo. Oi, gente, quem tá falando aqui é o Thiago. Nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitt. Um abraço, meu querido, e muito sucesso pra ti. Valeu! No bar, bebida pra beber, na pista começa a descer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No bar, bebida pra beber, na pista começa a descer. Yeah, yeah, yeah, yeah. Com ela é forte, ela chega, ela é do babado, os caras ficam em choque. Ela passa lesana, perfume elegante, com toque de gato é malvada. Ela entra na pista, ela anima a galera e atiça a moçada. Mexe devagar, bum, mexe devagar, bum, mexe devagar, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Mexe devagar, bum, mexe devagar, bum, mexe devagar, bum, bum, bum, bum.

Vamos trazer modão. Modão aqui no programa Carlos Pitt, pra quem gosta da boa música sertaneja. Luan Santana, olha aí, ponto porri, apaixonado e a loira do carro branco. Programa do Carlos Pitt, enviando sucesso. Programa do Carlos Pitt. Alô, gente, aqui é Guilherme. Alô, ouvintes, aqui é o Santiago. Os melhores artistas estão aqui. Tô a fim de fazer uma besteirinha. Vamos lá! Quer prazer? Eu tô. Quer carinho? Quer dormir de conchinha? Fazer besteirinha? Eu vou, eu vou, eu vou. Quer prazer? Eu dou. Quer dormir de conchinha, fazer besteirinha? Eu vou, eu vou, eu vou.